Base naval americana, Baía de Guantánamo, Cuba. Questão de honra. Pelotão, em frente! Marche! Caro senhor, o comandante, eu queria requisitar, seria eu a advogada? Não, que seja eu indicada. Não, eu queria solicitar, ser eu a nomeada. É, deve ser eu a nomeada. Tá melhor assim, tá bom assim, inspira confiança. A gramática está bem utilizada. Capitão, queria ser indicada. Corpo de Advogados da Marinha, Washington, D.C. Sou a capitã de corveta Galloway para ver o comandante West. Pode entrar, ele está aguardando. Obrigada. Joe, vai entrando. Obrigada, senhor. Comandante West, esta é a capitã de corveta Galloway. Já conhece o comandante Lawrence? Sim, senhor. Oi. Comandante, eu gostaria de ser nomeada como... Não quer sentar-se? Não precisa, senhor. Sente-se. Obrigada, senhor. Soube que tivemos um problema no fim de semana em Cuba. Sim, senhor. Sexta-feira passada. Dois fuzileiros, cabo Harold Dawson e o soldado Lauden Downey, entraram no quarto do praça William Santiago e o agrediram. Santiago morreu no hospital da base cerca de uma hora depois. O agente investigador que tomou as declarações de Dawson e Downey afirma que eles tentaram impedir Santiago de relatar Dawson por atirar por cima da linha de defesa. Programaram uma audiência com Dawson hoje em Cuba às 16h. Qual o problema? Dawson e Downey se alistaram por gostarem da Marinha. Santiago era conhecido como Relapso. Eu, pessoalmente, acho que foi Código Vermelho. Meu Deus. Senhor, eu gostaria de trazê-los aqui para Washington para a defesa deles. E ter alguém que possa investigar isso. Alguém que tenha conhecimento não só legal, mas também que seja conhecedor da rotina militar. Em resumo, comandante, eu queria pedir que a pessoa indicada... Que eu fosse a pessoa indicada para defendê-los. Eu mesma. Galloway, por que não pega uma xícara de café? Obrigada, senhor. Não quero. Gostaríamos que saísse para falarmos de você na sua ausência. Claro, senhor. Eu achava que essas porcarias não aconteciam mais. Com os fuzileiros em Cuba, quem sabe o que acontece lá? Pois é melhor descobrirmos antes que o mundo saiba e vire a maior confusão. Então, o que temos sobre essa Capitão Galloway? Trabalha no serviço burocrático, na corregedoria, deixa eu ver, há quase um ano. Ela defendeu 3 causas em 2 anos. 3 causas em 2 anos? Quem foi que defendeu os Rosenberg? Ela não está apta para isso. Ela é uma ótima investigadora. Ela já quase é uma ótima advogada, mas quando se trata de defender, ela não está realmente já preparada. Já sei. Não tem sangue para lutar. Vamos, traga ela de volta. Joe. Capitão, vamos trazer os réus para cá de manhã. Obrigada, senhor. Pediremos a divisão para indicar o defensor. Mas não serei eu. De acordo com seus colegas, você é valiosa demais em seu posto presente para prejudicá-la com uma causa que não vai levar nem 5 minutos para terminar. Senhor, eu acho que há muito mais coisas envolvidas. Não se preocupe. Sei que a divisão vai indicar o homem certo. Tudo bem, vamos lá. 2 fora. Desculpe. Não se desculpe, Sherby. Olho na bola para estar na sua luva. Uma de 2. Agora, ela vai. Confie em mim, Sherby. Fique bem atento. E sua chance de apanhar a bola aumenta 10 vezes. Kefi. Vamos tentar de novo. Kefi. Parece chateado. Tínhamos uma reunião há 15 minutos na sua sala para falarmos do caso McNair. Se você está enrolando, vamos terminar isso agora. E não estou brincando, Kef. Senão vou enforcar o garoto em um maldito lais. Em lais? Sherby, a Marinha ainda enforca pessoas em lais? Eu acho que não. Nós não achamos que a Marinha ainda enforca pessoas em lais. Eu vou acusá-lo de posse e de estar dopado em serviço. E se alegar culpa... Ele vai pegar 30 dias de cadeia. Era orégano, apenas 10 dólares de orégano. Seu cliente disse que era maconha. Meu cliente é um retardado e isso não é ilegal. Kefi, eu tenho a quem responder, igual a você. Eu vou acusá-lo. De quê? Posso de um condimento? Kefi. David, eu vou te ajudar, mas se você pedir cadeia para ele, pedirei que retirem as acusações. Não vai conseguir. Eu vou sim. Se meu pedido for negado, eu entro com uma petição para invalidar a prova. E depois disso, eu entro contra o confinamento antes do julgamento. E você vai acabar ficando maluco durante 3 meses com a papelada apenas por causa de uma acusação de posse de orégano. Vamos lá, 2 fora! Então, delito B, 20 dias de cadeia. Delito C, 15 dias com funções restritas. Eu não sei porque eu aceito isso. Sua sabedoria é maior que sua idade. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, Sam. Como vai o bebê? Bem, obrigado, senhor. Ela já está quase falando a primeira palavra. E como é que sabe? Ela parece ter alguma coisa para dizer. Com licença. Desculpe o atraso. Tenente, eu sei que não tenho uma boa desculpa e por isso eu não vou forçar uma esfarrapada. Obrigado, senhor. A primeira é para você. Está subindo na vida, hein? Foi requisitado pela divisão. Requisitado para fazer o quê? Base de Guantánamo, Cuba. Um cabo da marinha chamado Dawson atirou ilegalmente sobre a linha de defesa do posto de sentinela para dentro do território cubano. Linha de defesa? Sam. Uma cerca alta que separa os caras bons dos caras maus. Seu CDF. O Praça William Santiago ameaçou entregar Dawson para o Serviço Naval de Informações. Dawson e outro sujeito do pelotão, Praça Loudon Downey, entram no dormitório de Santiago, o amarram e enfiam um pano em sua garganta. Uma hora depois, Santiago está morto. Pelo médico que atendeu, Santiago morreu por uma toxina. Envenenado, né? Na opinião deles, não. O que dizem? Bem pouco. Serão trazidos para cá amanhã de avião e quarta-feira às 6 da manhã você será levado para Cuba para tentar descobrir o que puder. Antes, porém, vá falar com a capitão de corveta, Joanne Galloway, na corregedoria. Perguntas? O voo para Cuba é às 6 horas da manhã, senhor? É um assunto importante. A divisão quer tudo dentro da lei, por isso eu vou indicar um assistente. Algum voluntário? Não. Sam. Eu estou com uma papelada danada na minha vida. Trabalhe com o Kef nisto. Fazendo o quê? Kef resolverá isso em uns 4 dias. Faça a parte burocrática, ajude, dê apoio, o que for. Em outras palavras, não terei nenhuma responsabilidade. Isso. É a minha cara. Isso. Isso. É, mas eu preciso do relatório para quarta-feira. Oi? Um minuto. Oi. Daniel Kef, eu deveria falar... Capitão de corveta Galloway. Instruções. Eu ligo depois. É o advogado que a divisão indicou? Kef e Sam Weinberg, o assistente. Não tenho nenhuma responsabilidade. Podem sentar, por favor. Tenente, há quanto tempo está na Marinha? Faz 9 meses agora. Há quanto tempo se formou em direito? Pouco mais de um ano. Entendo. Fiz alguma coisa errada? Não. Só que quando solicitei um defensor à divisão, tive a ilusão de que seria levada a sério. Não fiquei ofendido, se estiver pensando. Tenente Kef sempre foi considerado o melhor litigante em nosso gabinete. Ele conseguiu com sucesso fazer 44 acordos em 9 meses. E ainda tenho outros pendentes. Já esteve num tribunal? Uma vez tive a carteira de motorista apreendida. Capitão, pelo que entendo, se os dois forem julgados, não vão precisar de um advogado, mas de um padre. Precisam de advogado. Já falamos com a família de Dawson. A parente dele mais próxima é Jean Miller, uma tia por parte de mãe. Com ela, nós não falamos ainda. Quer que eu me encarregue disso? Claro, se quiser. O comandante da base naval em Cuba é o coronel Jessup Mason. Eu imagino que já tenha ouvido falar nele. Quem não ouviu? Tem saído nos jornais ultimamente. Espera-se que seja nomeado como diretor de operações do Conselho de Segurança Nacional. Verdade? Estas são cartas que Santiago escreveu nos 8 meses em Gitmo. É Baía de Guantánamo. Essa eu sabia. Ele escreveu para o comandante da frota em Atlanta, para o comandante do Corpo de Fuzileiros e até para um senador. Queria ser transferido da base, mas ninguém o escutou. Está ouvindo? Estou. Finalmente escreveu ao SNI, ao qual ofereceu informação sobre o fato de Dawson ter atirado na linha de defesa, trocando isso pela transferência. Certo. Quer tudo? Tenente, esta carta parece dar ao seu cliente um bom motivo para matar Santiago. Saquei. E Santiago é quem? A vítima. Anote isso aí. Por mim, estas cartas pintam um quadro não muito bonito da vida dos fuzileiros da Baía de Guantánamo. É, eu acredito. O que me leva a crer que uma investigação mais séria poderia vir a causar embaraço para o cara do Conselho de Segurança. Coronel Jessup, mas... 12 anos. Não entendi. Farei retirar as acusações de conluio e má conduta. 12 anos. Você não falou com testemunhas nem leu nenhum documento. Impressionante, né? Vai ter que fazer bem mais que isso. Capitão, tem algum tipo de jurisdição aqui que eu deveria saber? Minha função é assegurar que faça o seu trabalho. Eu sou assistente especial da corregedoria, portanto, a minha autoridade está bem acima da sua. Leia as cartas. Quero um relatório quando você voltar de Cuba. Claro. está dispensado. Sempre me esqueço dessa parte. Ele está meio preocupado. O time vai jogar contra a equipe médica semana que vem. Diga a seu amigo para não bancar o esperto lá. Os fuzileiros de Guantánamo são fanáticos. Sobre o quê? Sobre ser fuzileiro. Prezado senhor, meu nome é Praça William T. Santiago. Estou servindo na base naval na Baía de Guantánamo, Companhia de Guardas Windward, 2º Pelotão Bravo. Estou lhe escrevendo sobre meus problemas aqui em Cuba e para pedir sua ajuda. Eu fiquei para trás da coluna antes por vários motivos, como tonteira e náusea. Mas em 18 de maio, eu fiquei para trás uns 30 metros, descendo uma colina rochosa e irregular. Meu sargento me agarrou e me empurrou colina abaixo. Aí eu vi tudo escuro e a última coisa de que me lembro é de que fui ao chão. Eu fui levado ao hospital, onde me disseram que eu tivera insolação. Eu peço sua ajuda. Por favor, senhor, eu preciso ser transferido de minha unidade. Atenciosamente, Praça William T. Santiago, Corpo de Fuzileiros Navais. PS. Em troca de minha transferência, eu darei informações sobre... Um tiro na linha de defesa ocorrido na noite de 2 de agosto. Mas, diabo, quem é esse Praça William Santiago? Ele faz parte do 2º Pelotão Bravo, senhor. Sei. E parece que ele não está muito satisfeito aqui no paraíso porque escreveu cartas para todo mundo, menos a Papai Noel, pedindo transferência. E agora anda contando historinhas sobre tiros na linha de defesa. Matthew? Estou surpreso, senhor. Está surpreso? Este garoto quebrou a hierarquia de comando e falou de um colega de unidade, sem mencionar que é um fuzileiro naval que não consegue correr daqui para lá sem cair duro com insolação. Que diabo está acontecendo num pelotão bravo, Matthew? Coronel, eu acho melhor que esse assunto seja discutido em particular. Isto não será necessário, coronel. Posso cuidar da situação. Do mesmo jeito que cuidou da situação de Curtis. Qualquer coisa que... Não me interrompa, tenente. Ainda sou seu oficial superior. E eu, seu Matthew. E eu quero saber o que vamos fazer a respeito disso. Acho que Santiago deve ser transferido imediatamente. Tá ruim assim, hein? Não é só isso. Se o conteúdo da carta sair daqui, os companheiros vão pegá-lo. Transferir Santiago. É. Claro, tem razão. Eu acho que é o melhor a fazer. Espere. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos transferir todo o efetivo da base. Vamos, pensando bem, um Windward. Vamos transferir toda a divisão Windward aqui da base. John, vá lá fora e tire os garotos da linha de defesa, que vão arrumar suas coisas. Tom! Senhor? Me ligue com o presidente. Vamos entregar nossa posição em Cuba. Sim, senhor. Espera um pouco, Tom. Não ligue para o presidente ainda. Talvez seja melhor... analisarmos mais um pouco. Dispensado. Sim, senhor. Talvez, e eu estou apenas pensando em voz alta, talvez tenhamos como oficiais a responsabilidade de treinar Santiago. Talvez nós, como oficiais, tenhamos a responsabilidade para com este país de fazer com que homens e mulheres encarregados da segurança sejam profissionais treinados. Sim, eu tenho certeza que li isso em algum lugar antes. E agora eu estou pensando, Coronel Markson, que sua sugestão de transferir Santiago, embora expedita e certamente não dolorosa, poderia não ser, falando de certo modo, o hábito americano. Santiago vai ficar onde está. Vamos treinar o garoto. John, você se encarrega. Se Santiago não tirar nota 4.6 no próximo conceito de conduta e eficiência, eu vou culpar você. Depois eu vou matá-lo. Sim, senhor. Acho um erro, coronel. Matthew, eu acho que agora vou falar em particular com você. John, isso é tudo. Por que não nos reunimos e almoçamos no clube de oficiais? Conversaremos sobre o treinamento de William. Será um prazer ouvir qualquer sugestão que tenha, senhor. Dispensado. Sim, senhor. Matthew, sente-se, por favor. O que é que você acha de Kendrick? Eu acho que ele é muito evasivo. Eu também eu acho pessoalmente o acho muito conivente. Mas é um oficial extremamente bom. E, afinal, nós concordamos na melhor maneira de dirigir uma unidade de fuzileiros. Estamos na função de salvar vidas, Matthew. É uma responsabilidade que temos que assumir com muita seriedade. E eu acredito que pegar um fuzileiro que não está apto para o serviço e colocá-lo em uma outra função coloca vidas em perigo. Sente-se, Matthew. Agora vamos relembrar. Fomos para a academia juntos. Recebemos nossas divisas juntos e lutamos juntos no Vietnã. Mas eu fui sendo promovido com maior rapidez e sucesso do que você. Agora, se isso for motivo de tensão ou embaraço para você, eu estou pouco ligando. Temos a função de salvar vidas, Tenente Coronel Mackinson. Jamais questione minhas ordens na frente de outro oficial. Isto é Washington DC? Pronto, vamos indo. Acertei essa e chega. Por favor, queria falar sobre o cabo Dawson e o soldado Downey. Como é que é? Dawson e Downey. Esses nomes deviam significar alguma coisa pra mim, mas... Dawson, Downey, seus clientes. Cuba, sim, o negócio em Cuba, Dawson e Downey, tem razão. Será que eu fiz alguma coisa errada de novo? Só estava pensando por que dois caras estão trancados desde de manhã enquanto o advogado deles está treinando. Eu preciso treinar. Não foi nada engraçado. Até que foi, sim. Iria se considerar insultado se pedisse a seu superior para indicar outro defensor? Por quê? Porque eu acho que você não serve para defendê-los. Você me surpreende. Geralmente levam horas para descobrir que eu não sou bom para defender. Ah, que isso. Foi engraçado a beça. Está errado. Conheço você, sim. Daniel Allstar Caffey, nascido em 8 de junho de 64, em Boston, Hospital Mercy. Seu pai é Lionel Caffey, ex-juiz da Marinha e procurador dos Estados Unidos. Morreu em 85. Você fez direito em Harvard e entrou para a Marinha. Talvez porque era isso que seu pai queria que fizesse. Agora está fazendo hora até terminarem seus 3 anos que tem que servir, só na vida mansa até sair e arranjar um bom emprego. Se a situação é essa, tudo bem. Eu não vou dizer nada a ninguém. Mas eu sinto que se este caso for tratado de maneira superficial, sem o menor esforço da sua parte, como parece ser tudo mais na sua vida, alguma falha pode acontecer. Eu não estaria cumprindo meu dever se permitisse que Dawson e Downey passassem na cadeia mais tempo que o absolutamente necessário, porque o defensor deles prefere fazer acordos. Puxa. Eu fiquei excitado, capitão. Seus clientes não mataram ninguém. Como concluiu isso? Não houve intenção. O relatório médico diz que Santiago morreu por asfixia causada por aguda acumulação de acidose lática e acidose lática sugere fortemente envenenamento. Eu não sei o que significa, mas parece muito ruim, né? Santiago morreu à 1 da tarde. Às 3, o médico não pôde determinar a causa da morte. 2 horas depois, disse que foi envenenamento. Ah, agora vejo o que está dizendo. O criminoso foi o mordomo na biblioteca com o castiçal. Eu vou falar com seu superior. Tá legal. Vá direto à Avenida Pensilvânia. É uma grande casa branca com colunas na frente. Obrigada. Mas eu acho que não vai ter muita sorte, não. Fui indicado pela divisão. Lembra-se, alguém de lá acha que eu sou um ótimo advogado. Portanto, eu aprecio seu interesse e admiro o seu entusiasmo, mas acho que posso cuidar de tudo sozinho. Conhece o Código Vermelho? É uma pena. Thank you. Bom dia, senhor. Bom dia. Oficial presente, está sentido? Senhor, cabo Harold Dawson, senhor, da companhia Windward, segundo pelotão, bravo! Alguém não andou brincando direito com outro Harold? Senhor, sim, senhor! Senhor, soldado Loudon Downing, senhor! Sou Daniel Caff e este é Sam Weinberg. Sentem-se. A assinatura é sua? Sim, senhor. Não me chame de senhor. A assinatura é sua? Senhor, sim, senhor. Não tem que me chamar de senhor duas vezes. O que é código vermelho? Senhor, código vermelho é uma medida disciplinar. O que significa exatamente? Senhor, um fuzileiro sai do sério e é obrigação de sua unidade colocá-lo na linha. O que significa um código vermelho? Senhor? Droga, só sabe dizer senhor. E eu fico procurando o meu pai. Eu sou Danny, Daniel Caff. De maneira simples, explique o que é código vermelho. Senhor, se um fuzileiro deixa de agir apropriadamente, a turma de seu pelotão aplica nele uma chuveirada. O que é isso? Esponja de aço abrasiva, bucha grossa. Bonito. A agressão a Santiago foi código vermelho? Sim, senhor. Esse aí sabe falar? Senhor, o soldado Downey responderá qualquer pergunta feita diretamente a ele. Que beleza. O pedaço de pano enfiado na boca de Santiago tinha veneno? Não, senhor. Polidor, aguarrás, anticongelante? Não, senhor. Só íamos raspar a cabeça dele, senhor. Quando, de repente? Vimos sangue saindo da boca dele. Aí puxamos a fita e tinha sangue em toda a cara dele, senhor. Foi quando o cabo Dawson chamou a ambulância. Alguém viu você chamá-la? Não. Não, senhor. Estava lá quando a ambulância chegou? Sim, senhor. E nós dois fomos presos. Vamos lembrar a noite de 2 de agosto. Você atirou na linha de defesa em Cuba? Sim, senhor. Por quê? Um espelho estava ameaçando, senhor. Espelho? Para cada sentinela americana em Cuba, um contraparte chamado espelho. O cabo está dizendo que o espelho dele ia atirar nele. A carta de Santiago ao SNI diz que você atirou ilegalmente. Ele disse que o cara, o espelho, jamais fez o movimento. O Harold. Viu o que eu estou sugerindo? Se o Santiago nada tinha contra você, por que aplicou um código vermelho? Porque ele quebrou a hierarquia de comando, senhor. Ele o quê? Ele reclamou fora da unidade, senhor. Se ele tinha problema, ele deveria falar comigo, senhor. Depois com o sargento, depois com o comandante da... Ah, sei, sei, sei, tá certo. Você agrediu Santiago com a intenção de matá-lo? Não, senhor. Qual sua intenção? A intenção era treiná-lo, senhor. A fazer o quê? Treiná-lo a pensar em sua unidade antes de si próprio. A respeitar o código. Qual código? Unidade Fuzileiros Deus País. Quer repetir? Unidade Fuzileiros Deus e País, senhor. O governo do nosso país quer acusar os dois de assassinato. E querem que eu vá ao promotor com unidade, fuzileiros, Deus e País? É o nosso código, senhor. Que código? Código? Nós voltaremos. Vocês querem livros, jornais, cigarros, sanduíche de presunto? Senhor, não, obrigado, senhor. Dawson, tem uma coisa que você precisa começar a aceitar e gostar. Senhor? Sou o único amigo que tem. Oi, tudo bem? Dan Caff. O sorridente Jack Ross. Bem-vindo ao mais alto nível. Você acha, é? Tomara para Dawson Downing que você pratique a lei melhor que joga softball. Infelizmente para Dawson Downing, não sei fazer nada melhor que jogar softball. Até logo, Janela. Tchau. Te vejo quando voltar de Cuba. Dá lembrança ao Fidel por mim. Eu dou... Qual é o trato? Alegue a culpa. Eu tiro as acusações de conluio e conduta inadequada. 20 anos estarão em casa com 10 de pena. Eu quero 12. Não pode ser. Eles chamaram a ambulância, Jack? Podiam ter chamado até Jesus Cristo. Eles mataram um fuzileiro. O trapo foi testado quando fizeram a autópsia. O relatório diz talvez veneno, talvez não. O médico-chefe da medicina interna do hospital da base de Guantánamo disse que sim. O que sabe de código vermelho? Extra-oficial. Você diz. Eu te dou os 12 anos. Mas antes de você ir se meter em encrenca amanhã, devia saber que o comandante do pelotão, tenente Jonathan Kendrick, fez uma reunião com os homens. E, especificamente, mandou que não tocassem em Santiago. Vamos jogar basquete amanhã? Fazemos acordo? Falo com você quando voltar. Olá. Está em todos os lugares? Há alguém aqui com quem não beba ou jogue bola? Capitão, eu vim para fazer as pazes. Levantamos com o pé errado, não é? Amigos, então? Eu não acho. A propósito, nós... eu trouxe a revista em quadrinhos que o Downey pediu. O garoto não sabe direito onde está e muito menos porque está preso. Capitão, eu... Pode me chamar de Joanne. Joanne. Ou Joe. Joe. É. Joe, se alguma vez falar de novo com meu cliente sem minha permissão, vou mandar caçar você. Amigos? Eu tinha autorização. De quem? Da parente mais próxima de Dawson, Jeanne Miller, a tia dele por parte de mãe. Pegou permissão com a tia Jeanne? Liguei para ela como você pediu. Ela é muito gentil, conversamos durante quase uma hora. Conseguiu autorização com a tia Jeanne? Perfeitamente dentro de meus direitos. A tia Jeanne tem um celeiro. Podemos fazer o julgamento lá, eu costuro as fantasias, quem sabe o tio Caipira possa ser o juiz. Vou a Cuba com você amanhã. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Como vai, Luther? Mais um dia, mais um dólar, chefia. Não podendo vencer? Vou levando a vida como posso. Junte-se a eles. Pelo menos tenho minha saúde. Então tem tudo. Até amanhã, Luther. Não, se eu puder evitar. Minha Célia começou a falar. Você é testemunha. Meu bebê falou. Minha filha disse uma palavra. Seja sensato, Sam. Foi um som. Não sei se foi uma palavra. Ah, qual é? Foi uma palavra. Tudo bem. Você ouviu? Ela sentada ali apontou e disse pai. Falou, disse pai. Ela apontou para a caixa do correio, Sam. Isso mesmo. Apontou e disse pai, olha, uma caixa de correio. Jack Ross veio me ver hoje, me ofereceu 12 anos. Era o que você queria, não? Eu sei, eu sei. Quer dizer, eu acho que... Eu acho que vou aceitar. É, vou sim. Então? Levou menos de um minuto. Ele nem relutou. Jane, aceite os 12 anos. É um presente. Você não acredita na história dele, Sam? Acha que deveriam ir para a cadeia para o resto da vida? É, eu acredito em cada palavra da história. E acho que deviam ir para a cadeia para o resto da vida. Até amanhã. Tchau. Não esquece o uniforme branco, faz muito calor lá. É, eu não gosto dele. Ninguém gosta dele. Você vai a Cuba. Tem Dramamine? Dramamine afasta o calor? Não, Dramamine não deixa você vomitar. Você fica enjoado quando voa. Fico enjoado quando voo de medo de bater numa montanha bem grande. Não creio que Dramamine ajude. É, eu tenho um pouco de orégano, dizem que é uma maravilha. Sem essa. Sam, Ross me disse a coisa mais estranha antes de eu sair. Disse que o comandante do pelotão, o tenente Jonathan Kendrick, fez uma reunião com os homens e mandou especificamente que não tocassem em Santiago. E daí? Eu nunca mencionei Kendrick, nem sei quem ele é. Deixa pra lá. Te vejo amanhã. Tenente-chefe Oenberg e Capitão Galloway, sou o Cabo Barnes. Eu vou conduzi-los para a companhia Windward. Obrigada. Senhores, temos jaquetas de camuflagem no jipe. Eu acho melhor que todos coloquem. Jaquetas de camuflagem? Sim, senhor. Andaremos muito perto da linha de defesa. Se os cubanos virem um oficial de branco, poderão fazer uma tentativa de atirar nele. Boa ideia, Sam. Nós pegaremos o barco e chegaremos lá rápido. Quer dizer que teremos que ir de barco? Sim, senhor. O quartel é fora da baía. Mas ninguém me falou nada de barco. Algum problema, senhor? Não, nenhum problema. Só que eu não morro de amores por barco, só isso. Pelo amor de Deus, tenente. Afinal de contas, é da Marinha, não é? Ninguém gosta muito dela. Sim, senhor. Nathan Jessup, vamos entrando. Obrigado, senhor. Daniel Caffey, defensor de Dawson e Downey. Como vai? Esta é a capitão Joanne Galloway. Prazer em conhecer, senhor. Observação e avaliação, senhor. Tenente Sam Weinberg, meu assistente. Senhor? Este é meu subcomandante, coronel Markelson, e o comandante de pelotão, tenente Kendrick. Pedi a eles que se juntassem a nós, sentem-se. Tenente Caffey? Coronel Markelson. Conheci o seu pai quando era garoto. Fez uma palestra no meu colégio. Lionel Caffey? Sim, senhor. Mas quem diria? John, o pai desse rapaz uma vez fez um bando de inimigos em sua cidade natal. Jefferson contra a escola municipal de Madison. O pessoal de lá dizia que uma negra não poderia ir a uma escola só para brancos. Lionel Caffey disse, bem, vamos ver como é que fica. E como é que vai o seu pai, Danny? Ele faleceu há vários anos, senhor. Eu estou me sentindo o próprio idiota. Que isso, senhor? Como podemos ajudá-lo, Danny? Em pouca coisa, senhor. É realmente mais formalidade do que outra coisa, sabe? A procuradoria insiste que falemos com todas as testemunhas. A procuradoria pode ser muito exigente. John vai levá-los para ver o que quiserem. Depois disso, podemos todos almoçar juntos. O que é que você acha? Ah, ótimo. Obrigada. Soube que fez uma reunião com os homens antes do incidente. É, eu fiz sim. O que disse a eles? Eu contei aos homens que havia um informante entre nós e que, apesar de qualquer um desejar se vingar contra ele, o Praça Santiago não era para ser ferido de modo algum. A que horas foi a reunião? Às 4 horas. Às 4 horas. Área da Polícia Militar. Não ultrapasse. Sam, peça alguém para mandar as roupas dele para os pais. Não vai mais precisar. Tá bom. Tenente Kendrick, posso chamá-lo John? Não, não pode. Fiz alguma coisa que o ofendesse? Não, eu gosto de todos vocês. Cada vez que vamos a algum lugar para lutar, vocês, amigos, sempre dão carona. Tenente Kendrick, acha que Santiago foi morto? Capitão, eu creio em Deus e em seu filho Jesus Cristo. Por esse motivo, eu posso dizer isto. O Praça Santiago morreu. Foi uma tragédia. Mas está morto porque não tinha código. Morreu porque não tinha honra. E Deus estava olhando. O que acha dessa teoria? Parece boa. Vamos em frente. Está planejando fazer uma investigação ou pretende continuar fazendo turismo? Eu estou indo bem devagar. Ficaram andando por 3 horas, procurando uma bandeira branca para agitar no ar. Aí se entregaram para um grupo da CNN. Bem, seja gentil, mas traga uma divisão de blindados. Eu sempre digo. Estava delicioso. Obrigado. Foi um prazer, senhor. Coronel, eu tenho que lhe fazer algumas perguntas sobre 6 de setembro. Faça. Na manhã do dia 6, foi informado por um agente do SNI que Santiago falara com ele sobre um tiroteio na linha de defesa. Sim. Santiago ia revelar o nome do atirador em troca da transferência. É. Se acha que falta algum detalhe, sinta-se livre para falar. Obrigado. E nesse ponto, chamou o coronel Markinson e o tenente Kendrick ao seu gabinete. É verdade? É. O que houve, então? Concordamos que, para sua segurança, Santiago deveria ser transferido da base. Santiago ia ser transferido da base? No primeiro voo disponível para o país, às 6 da manhã do dia seguinte. Houve 5 horas de atraso, infelizmente. Bom. É só isso, então. Obrigado pela atenção. O cabo está lá fora no jeep esperando para levá-lo à pista de pouso. Obrigado, senhor. Espera aí, eu tenho algumas perguntas. Não, não tem. Eu tenho, sim. Não, não tem. Coronel, no dia em que Santiago morreu, falou com o Dr. Stone entre 3 e 5 horas? Joe. É claro que eu falei com o médico. Onde meus homens tinham morrido. Viu? O homem estava morto. Vamos embora. Estava pensando se já ouviu o termo Código Vermelho. Ouvi o termo, sim. Em fevereiro passado, o coronel recebeu um memorando do comandante em chefe da Frota do Atlântico, dizendo que o treinamento do pessoal alistado não era para ser julgado por oficiais. Eu digo a você que quem quer que tenha escrito esse memorando nunca enfrentou o outro extremo de um rifle de assalto cubano feito na Rússia, modelo AK-47. Entretanto, a instrução, tendo vindo do alto comando, recebeu a devida atenção. Qual é a questão, Joe? Não tem questão. Quase nunca tem questão. Faz parte do charme. Estamos saindo. Obrigado. A questão é que acho que o código vermelho ainda é usado aqui. O código vermelho ainda é usado nesta base, coronel? Joe, o coronel não precisa responder a isso. Precisa, sim. Não, realmente não precisa. É claro que precisa. Coronel. Sabe, eu acabei de perceber. É sua superior, Danny. Sim, senhor. Eu vou dizer uma coisa e ouçam bem, porque eu falo sério. É o homem de mais sorte no mundo. Não tem nada nesta terra mais sensual, acreditem, cavalheiros, do que uma mulher que devam saudar de manhã. Promovam todas, eu digo, porque isso é verdade. Se o oficial superior não praticou sexo oral em você, então está deixando a vida passar sem aproveitar. Coronel, a prática do Código Vermelho ainda é exercida nesta base por oficiais. Mas como eu sou coronel, eu vou ter que continuar tomando banhos frios até que ponham alguma garota na presidência. Ainda não respondeu a minha pergunta, senhor. Cuidado com o tom, capitão. Eu sou justo, mas este maldito calor está me deixando totalmente louco. Quer me perguntar sobre o Código Vermelho? Oficialmente, eu lhe digo que desencorajo a prática de acordo com a instrução do comando. Extraoficialmente, eu lhe digo, é uma parte inestimável do treinamento da infantaria. E se por acaso estiver ocorrendo sem meu conhecimento, eu deixo andar. Comando minha unidade do meu modo. Se você quer me investigar, jogue os dados e arrisque sua sorte. Eu tomo café da manhã a 300 metros de 4.000 cubanos treinados para me matar. Portanto, não pense por um segundo que pode vir aqui, mostrar sua patente e me deixar nervoso. Vamos embora. Coronel, eu preciso da ordem de transferência de Santiago. Como é? Santiago, a ordem de transferência, vocês têm a ordem. Eu preciso para o meu arquivo. Para o arquivo? É. É claro que pode ter uma cópia da ordem de transferência para o arquivo, Daniel. Vou ajudá-lo do melhor modo possível. Muito obrigado. Acredita, não é, Danny, que eu estou aqui para ajudá-lo da melhor maneira? É lógico. O cabo vai levá-lo ao S1 no caminho para o seu avião. E poderá ter todas as ordens de transferência que quiser. Com licença. mas peça com gentileza. Como é que é? Tem que me pedir com educação. Sabe, Danny, eu posso lidar com as balas, as bombas e o sangue. Eu não quero dinheiro e nem quero medalhas. O que eu quero, sim, é que fique aí neste uniformezinho de bicha com sua boca de Harvard e me peça com alguma cortesia. Tem que me pedir gentilmente. Coronel Jessup, se não for problema, eu queria uma cópia da ordem de transferência. Senhor. Sem problema. Quem é? Sou eu. Joe! Mas que saudade. Eu estava pensando comigo mesmo. Já faz 3 horas... Markinson desapareceu. O quê? Como? O coronel está em ANA, ausência não autorizada. Sei o que significa. Quando? Hoje à tarde, depois que saímos. Tentaria achá-lo pela manhã. Eu já tentei isso. Você tentou? Joe, você está perigosamente perto, conforme a lei define, de interferir numa investigação do governo. Eu sou defensora de Downey. Tia Jeanne. Ela disse que parece me conhecer há anos. Aí sugeri que ela estaria mais à vontade se eu estivesse envolvida diretamente no caso. Ela assinou minha permissão há 1 hora. Acho que é muito difícil esperar que você esteja fazendo tudo isso só para me incomodar. Não se preocupe, não farei petição para separar. Você ainda é o defensor. Esplêndido. Eu e você sabemos que Kendrick ordenou o Código Vermelho. Vamos lá. Senhor. Oficial presente! Sentido! Kendrick ordenou o Código Vermelho. Senhor? Não diga senhor como se eu perguntasse se limpou a latrina. Ouviu o que eu disse? O Tenente Kendrick ordenou a vocês que dessem em Santiago o Código Vermelho? Sim, senhor. Foi? Sim, senhor. Poderiam me dizer por que não mencionaram isto antes? Não perguntou antes, senhor. Não é com isso que ganharão um lugar em meu coração. Eu serei pago, não importa quanto tempo você passe na prisão. Sim, senhor. Eu sei disso, senhor. Dane-se, Harold! Calma aí. À vontade. Vamos esclarecer melhor. Houve uma reunião no pelotão no dia 6 de setembro, às 4 da tarde. O Tenente Kendrick diz ter dado ordens estritas para que nada acontecesse a Santiago. Então, isso é verdade? Não precisam ter medo de falar. Isso é verdade, senhora. Ele dispensou o pelotão e fomos todos para os nossos quartos. E o que aconteceu depois? O Tenente Kendrick foi ao nosso quarto depois. Quando? Uns 5 minutos logo que a reunião terminou, senhor. Mais ou menos às 4h20. E o que houve, então? O Tenente Kendrick nos ordenou que aplicássemos em Santiago o Código Vermelho. Espera aí, eles receberam ordem. Jack, onde é que você vai, cara? Eu já volto. Vamos jogar. Eu volto logo. Jack. Há quanto tempo sabia da ordem? Não sabia. Quem é? Joe Galloway, advogado de Downey. Tem muito prazer em conhecer. Está me acusando de quê, capitão? Há quanto tempo sabia da ordem? Jack não sabia da ordem, porque se soubesse, Jack está a par, estaria violando 14 artigos do Código de Ética, que dizem que com isso agora nossos clientes poderiam alegar não culpados e testemunhar para registro que receberam ordem. Kendrick deu ordem específica àqueles homens para não tocarem em Santiago. Isso mesmo, aí foi ao Dawson e Downey e mandou com toda clareza aplicar-lhe o Código Vermelho. Kendrick não faria. Está mentindo. Pode provar? Eu tenho os réus. E eu tenho 23 fuzileiros para defendê-lo e o tenente tem 3 recomendações para a medalha. Por que Markinson sumiu? Nunca vamos saber. É, eu posso intimar Markinson. Pode tentar, mas não vai achá-lo. Sabe o que Markinson fez em 17 anos dos 21 anos na Marinha contra espionagem? Markinson sumiu. Não existe Markinson. Olha, Danny, Jessup é estrela em ascensão. A divisão me deixará bem à vontade agora para evitar a ele e à Marinha qualquer embaraço. Muita vontade? Vou acusar de homicídio involuntário. 2 anos. Sairão em 6 meses. Sem acordo. Vamos à corte. Jo. Não vamos, não. Por que não? Porque vai perder. E Danny sabe. Se formos para julgamento, eu terei que ir até o fundo. E eles certamente serão acusados de tudo. Assassinato, conluio, conduta inadequada. E mesmo estando em desvantagem aqui, Danny sabe que no tribunal ele perde a causa. Danny é um advogado muito talentoso e não vai ver seus clientes indo pra cadeia o resto da vida sabendo que podem estar fora em 6 meses. Chegamos ao fim do acordo. Eu vejo você amanhã na citação. Tudo bem. É o seguinte. A acusação está oferecendo homicídio involuntário. 2 anos. Sairão em 6 meses. Puxa, Kef! É o maior advogado do mundo! Como é que nós vamos agradecer a você? Caras, ouviram o que acabei de dizer? Vão para casa em 6 meses. Acho que nós não podemos fazer isso, senhor. Fazer o quê? Um trato, senhor. Mas que negócio é esse de trato? Nós não fizemos nada errado, senhor. Nós cumprimos o nosso dever e se isso trouxer consequências, eu vou aguentar. Mas eu não direi que sou culpado, senhor. Foi você? Você persuadiu eles a isto? Não. Nós temos um código, senhor. Ah, mas que beleza! Dane-se o seu código. Vocês alegam inocência e ficarão na cadeia o resto das suas vidas. Façam o que eu estou dizendo e estarão em casa em 6 meses. Faz isso, Harold. 6 meses não são nada. É só uma temporada. Permissão para falar... Ah, fala! Ah, meu Deus! O que a gente faz depois, senhor? Quando? Depois de 6 meses, damos baixa com desonra, não é, senhor? É, é provável. E depois, senhor? Nós entramos na Marinha porque queríamos viver nossas vidas por certo código. E achamos nos fuzileiros. Agora nos pede para assinar um papel onde diz que nós não temos honra. Está pedindo para dizermos que não somos fuzileiros. Se a corte decidir que somos culpados, então eu aceitarei qualquer punição que me derem. Mas eu sei que estava certo, senhor. Acredito ter feito meu dever e eu não vou desonrar a mim mesmo, minha unidade, nem a Marinha para poder ir para casa em 6 meses. Senhor! Capitão, eu queria falar com o Capo Dawson a sós por um instante. Por favor. Sargento, queremos ir para outra sala. Eles vão conversar a sós. Está certo. Não tem problema. Você... não gosta muito de mim, não é? Tudo bem, não responda. Deixa. Sabe? Downey venera você. Vai fazer o que você fizer. Vai mesmo deixar isso acontecer a ele por causa de um código, Harold? Acha que a gente estava certo? Não importa. Acha que a gente estava certo? Acho que você perderia. É tão covarde. Como é que deixaram você usar um uniforme? Eu não vou continuar com isso, Harold. Eu fiz tudo o que eu podia. Você vai para Leavenworth passar a maior parte da vida. E sabe de uma coisa? Eu não ligo a mínima. Que tal saudar um oficial quando ele está se retirando da sala? Abre essa porta. Eu não acredito. Eu não acredito. Dawson preferir ir pra cadeia só pra me apurrinhar. Tá bom, se ele quer pular da ponte, problema dele. Eu não vou segurar a mão dele e me afundar. Eu quero outro advogado. Me arranja um. É só fazer uma petição amanhã cedo. Na citação, o juiz vai perguntar o que alegam e você diz que quer novo advogado pra ele. Tá isso. Mas tem uma coisa. Ao pedir ao juiz um novo advogado, peça com gentileza, sim? O que quer de mim? Não vou deixar que sejam julgados. Quero que você se levante e faça uma argumentação. Isso não deu certo para Kalle em Milão e a argumentação não deu certo para os nazistas em Nuremberg. Ah, pelo amor de Deus, Sam! Acredita que é a mesma coisa com dois adolescentes fuzileiros que cumpriam ordens que não acreditavam terminar em morte? Esses dois não são os nazistas. Você não reparou, Danny, mas está fazendo argumentação. Amanhã cedo arranjo outro advogado. Por que tem tanto medo de ser advogado? Olha... As expectativas de seu pai eram realmente tão altas. Ah, por favor, não me submeta a essa besteira de papo de pai. Dawson e Downey terão seu dia no tribunal com outro advogado. Outro advogado não será o bastante. Precisam de você. Você sabe como vencer, sabe que há uma causa e sabe como vencê-la. Se sair dessa agora, você vai selar o destino deles. O destino deles foi selado no momento em que Santiago morreu. Acredita que há uma causa? Você e Dawson vivem no mesmo mundo de sonhos. Não importa no que eu acredito. Só importa o que eu possa provar. Portanto, por favor, não me diga o que eu sei ou o que eu não sei. Eu conheço a lei. Você não sabe nada da lei. É um vendedorzinho de carros usados, Daniel. É um advogado sem ética. Não é ninguém. Assuma isso. Então, disse a Duncan, se levar isto ao tribunal, eu vou entrar com uma petição. Uma não, 9 petições. E você vai passar boa parte do ano enterrado em burocracia. Por que um homem velho interpretou mal o código de segurança de Delaware? Ele me chamou rápido e disse, vamos fazer um acordo, não vamos a julgamento. Todos de pé. Qual é a causa? Causa número 41275-VR-5, Estados Unidos contra cabo Harold W. Dawson e soldado Lawday Downey. Eles são acusados de assassinato, conluio para cometer assassinato e conduta inadequada a um fuzileiro americano. Defesa tem alegação a fazer? Sim. Não são culpados. Registre a alegação de não culpados para os réus. Em recesso até às 10 da manhã, 3 semanas a partir de hoje. Nesse horário, esta corte marcial será aberta. Por que um tenente recém-graduado com 9 meses de experiência é indicado para trabalhar numa causa igual a esta? Será que é porque não está acostumado a ver um tribunal por dentro? Vamos trabalhar em minha casa todos os dias às 7 horas. Joane, antes de ir, providencia blocos de anotações, 6 caixas de canetas vermelhas, 30 dúzia de canetas pretas, a Sam, lâmpadas de escrivaninha. Eu preciso do relatório médico de Santiago. Vamos precisar de todos os relatórios de conduta sobre Dawson, Downey e Santiago. A única comida que eu tenho é chocolate. Se quiserem outra coisa, tudo bem, vocês trazem. Tá? Então assim é que é um tribunal. Conseguiu falar com seu amigo do SNI? Consegui. Disse que se Mackinson não quer ser encontrado, ninguém vai encontrá-lo. Disse que eu podia ser Mackinson e você não saberia. Você é Mackinson? Não. Eu não sou Mackinson. Eu não sou Mackinson. São 2 amigos. O que foi? Só achei que se Joanne está nessa, Será que ainda vai precisar de mim? Estavam seguindo ordens, Sam. Uma ordem ilegal. Acha que Dawson e Downey sabiam que era uma ordem ilegal? Não interessa o que sabiam. Qualquer ser humano decente não recusaria... é permitido questionar ordens. Então qual é o segredo, hein? Qual a palavra mágica? Dou ordens diariamente e ninguém cumpre. Acontece que a nossa vida aqui é super segura e eles trabalham num lugar onde tem que usar camuflagem para não serem mortos. Eu preciso de você. Você é melhor em pesquisa do que eu e sabe preparar uma testemunha. Olá. Eu trouxe relatórios médicos e comida chinesa. Vamos comer antes. O que é? Trouxe galinha campal? Esta é nossa defesa. Intenção, ninguém pôde provar que havia veneno no pano. Código vermelho, um código comum, aceito na Baía de Guantánamo. A ordem, A, Kendrick e a deu. B, não podiam escolher, só obedecer. E isso é tudo. E quanto a motivo? Estamos fracos em motivo. Eles tinham um. Mas isso não significa culpa. Calma, falaremos do tiroteio quando chegar a hora. Por enquanto, começamos com a intenção. Não sei de quem morreu Santiago, não quero saber. Eu só quero poder provar que podia ser outra coisa além de veneno. Joe, fale com médicos, descubra tudo o que for possível sobre a acidose lática. Sam, por favor, me responda como se fosse o médico. Aqui é a capitão de corveta, Joanne Galloway, da Corregedoria Militar de Washington. Estou tentando encontrar o... Doutor, algum sinal de ferimento externo? Não. Arranhões? Não. Nenhum arranhão? Não. Nem cortes? Equimoses, ossos quebrados. Não. Doutor, há algum sinal de violência? Quer dizer outro além do cadáver? Troca, eu acabo sempre caindo nessa. Ele ordenou que eu e o cabo Dawson dessemos em Willy o código vermelho. A resposta tem que vir bem mais rápida. Essa cara de honesto fica bem por um tempo, mas no fim parece estar procurando a verdade. Ele tem razão. De agora em diante, Willy é Praça Santiago. Se chamá-lo de Willy, de repente ele vira pessoa que tem mãe, que tem esposa, tá bom? O júri foi escolhido hoje à tarde. 7 homens, 2 mulheres. 5 deles são fuzileiros, todos oficiais com experiência em combate. Nenhuma das mulheres tem filhos, o que é mal. Nada podemos fazer. Meu pai sempre dizia, um julgamento não é só a lei, é para estabelecer a culpa. Santiago está morto e não deveria estar. Essas 9 pessoas vão insistir em que alguém seja culpado. Ross disse que são meus clientes. Vamos lhe entregar Kendrick. Esta causa não será um circo, não será vencida pela lei, será ganha pelos advogados. Lembrem-se, rostos inexpressivos, não se retraiam diante do jurado. Se algo sair errado, não fiquem cabisbaixos, não surgem na cadeira, não rabisquem depressa. Haja o que houver, tem que parecer que sabiam exatamente o que ia acontecer. Ao me passar documentos, passem rapidamente, mas não pareçam ansiosos. Não use esse perfume na corte, ele tira minha concentração. Verdade? Eu falava com Sam. Que horas são? Hora de ir para casa e tentar dormir um pouco. É. Me dá carona? Claro. Você é um homem bom, Charlie Brown. Te vejo na corte, advogado. Eu sei o que vai dizer. Tivemos nossas diferenças. Eu disse coisas sem querer, você disse coisas sem querer, mas está feliz que eu esteja no caso. Se eu ganhei seu respeito nas últimas 3 semanas... Bom, eu estou feliz com isso, é claro, mas não precisamos exagerar. Você gosta de mim e não vou forçá-la a dizer. Eu só ia dizer para usar meias da mesma cor amanhã. Legal. Bom conselho. Estamos prontos. Pode apostar. Vamos ser esmagados. Frente, Kev. O senhor vai salvar nosso filho, não vai? Farei o possível. Danny, quero apresentar Jeanne Miller, a tia de Downey. É a tia Jeanne? Uhum. Desculpe, eu esperava alguém mais velho. E eu também. Esta é sua última chance. Todos de pé. É tarde. Todos os que têm causas nesta corte marcial, que se adiantem e serão ouvidos. Coronel Julius Alexander Randolph, presidindo. Promotoria pronta para a argumentação inicial? Sim, senhor. Os fatos do caso são estes. Na noite de 6 de setembro, os acusados entraram no alojamento do praça de pelotão William Santiago. Eles o acordaram, amarraram os braços e pernas com fita e enfiaram um trapo em sua garganta. Alguns minutos depois, uma reação química chamada de acidose láctica fez com que seus pulmões começassem a sangrar e ele sufocou em seu próprio sangue e foi pronunciado morto aos 37 minutos depois da meia-noite. Estes são os fatos do caso e são incontestáveis. Isso mesmo. A história que acabei de contar é exatamente a mesma história que ouvirão do cabo Dawson e a mesma história que ouvirão do soldado Downey. Além do mais, a acusação também vai demonstrar que os acusados embeberam trapo em veneno e entraram no quarto de Santiago com motivo e intenção de matar. O tenente Caffey vai tentar fazer algum número de mágica. Vai tentar confundi-los. Vai atordoá-los com histórias de rituais e surpreendê-los com nomes parecendo oficiais como Código Vermelho. Vai até tentar difamar alguns oficiais. Ele não terá prova nenhuma. Mas vai ser divertido. E ao chegarmos no final, nem toda a mágica do mundo será capaz de desmentir o fato de que William Santiago está morto. E de que Dawson e Downey o mataram. São os fatos do caso e são irrefutáveis. Tenente Caffey. Não havia veneno no trapo, nem intenção de matar. Tentar provar o contrário será inútil, porque não é verdade. Quando Dawson e Downey foram ao quarto de Santiago naquela noite, não foram por vingança, nem por ódio. Nem para matar, nem para ferir. Nem porque procurasse diversão na sexta noite, foram lá porque receberam ordem. Deixe-me repetir. Foi porque eles deram ordem para fazer. Bom, no mundo lá fora, isso não significa nada. E aqui em Washington, bem menos ainda. Se for um fuzileiro, destacado para a infantaria em Windward, Baía de Guantánamo, Cuba, se receber ordem, ou você obedece, ou dá baixa. Não se enganem. Harold Dawson e Loudon Downey estão perante vocês hoje porque eles cumpriram o seu dever. Pronto para chamar a primeira testemunha? Sim, Excelência. A acusação chama o senhor R.C. Maguire. Senhor, levante a sua mão direita. Jura solenemente que o testemunho que vai prestar a esta corte é a verdade, apenas a verdade, nada mais que a verdade, com a ajuda de Deus? Juro. Por favor, sente-se. Pode dizer seu nome completo e ocupação para registro? Robert C. Maguire, agente especial Serviço Naval de Informações. Obrigado. Sr. Maguire, seu gabinete recebeu uma carta de um praça William Santiago em 3 de setembro deste ano? É verdade. E o que dizia a carta? Que alguém da unidade dele havia ilegalmente disparado um tiro na linha de defesa. O fuzileiro foi identificado na carta? Não. Eu notifiquei ao comandante do quartel, Coronel Jessup, de que iria até lá investigar. E o que foi que descobriu? O relatório dizia que só uma sentinela devolvera a sua arma com uma bala faltando na checagem de munição. E quem era? Era o cabo Harold Dawson. Sua testemunha. Sr. Maguire interrogou o cabo Dawson sobre o tiro na linha de defesa? Sim, disse que de alguma forma fora provocado pelo inimigo. E não acreditou nele? Bom, não é a minha função... O cabo Dawson está sendo acusado de um crime. Por que não foi acusado de atirar no inimigo sem motivo? Não havia provas para apoiar tal acusação. Obrigado. Sr. Maguire, não entendo quando diz que não havia provas bastante para apoiar tal acusação. O senhor tinha a carta de William Santiago. Santiago era a única testemunha ocular e, como não tive chance de interrogá-lo, não sei o que ele viu. E nunca vai saber, não é, Sr. Maguire? Não. Sem mais perguntas. A testemunha pode se retirar. Cabo Carl Edward Hammaker, fuzileiro naval da Companhia de Guardas Windward, segundo pelotão Bravo. Cabo, estava presente à reunião que o tenente Kendrick fez com os homens do segundo pelotão na tarde de 6 de setembro? Sim, senhor. Pode dizer à corte o assunto da reunião? O tenente Kendrick disse que tínhamos um informante em nosso grupo, que o Praça Santiago tinha violado a hierarquia de comando e delatado ao SNI um dos homens do nosso pelotão. E isso o deixou zangado? Diga a verdade, cabo. O deixou furioso? Sim, senhor. Quanto, cabo? O Praça Santiago quebrou um código no qual acredito profundamente, senhor. Os outros rapazes do pelotão ficaram zangados? Objeção, é especulação. Dalton e Downing ficaram... Por favor, excelência, a acusação está verdadeiramente perguntando à testemunha como se sentiam meus clientes no dia 6 de setembro? Deferida. Cabo, o tenente Kendrick deu uma ordem clara naquela reunião? Sim, senhor. E qual foi? Bom, ficou claro que ele não queria que resolvêssemos o assunto por conta própria. Qual foi a ordem? Senhor, ele disse que Santiago não era para ser tocado. Sua testemunha. Cabo Hammaker estava com Dawson e Downing 5 minutos após essa reunião? Não, senhor. Obrigado. Sem mais perguntas. Testemunha dispensada. A acusação chama o cabo Raymond Thomas. Por favor, excelência, a defesa acha que o capitão Ross está convocando todo o efetivo da companhia Windward para testemunhar. E eu acho que o tenente Caffey finge que as instruções do comandante do pelotão são particularmente relevantes como testemunha. A defesa deseja permitir que todas as 22 testemunhas deponham nesta corte marcial se a promotoria concordar que nenhuma estava no quarto de Dawson e Downing às 4h20 em 6 de setembro. Capitão? Eu vou analisar. Encerramos por hoje. Chame sua próxima testemunha amanhã de manhã. Todos de pé. Vamos ao interrogatório do médico de novo. Eu acho que não é a tática certa. Joe, nós já discutimos isto. Me escutam. Às 3 horas, Stone disse que não sabia o que matar a Santiago. Aí se encontrou com o Jessup e às 5 horas disse que foi envenenamento. Ele não está falando a verdade. Ah, que alívio. Podemos usar uma brincadeirinha infantil para dizer que está mentindo. Não podemos provar coação. Vamos examinar o que temos, tá bom? O Praça Santiago deu entrada na emergência aos 12 minutos e foi dado como morto à 00h37. Dr. Stone, o que é a acidose láctica? Se os músculos e células do corpo queimarem açúcar em vez de oxigênio, ácido láctico é produzido. Esse ácido láctico fez os pulmões de Santiago sangrar. Quanto tempo leva para músculos e células começarem a queimar açúcar em vez de oxigênio? De 20 a 30 minutos. E o que fez a reação se espalhar nos músculos de Santiago? A ingestão de qualquer veneno. Excelência, objeção neste ponto. A testemunha está especulando. O Dr. Ross é um especialista e sua opinião não é considerada especulação. O Dr. Ross é um clínico geral, não criminologista. E os fatos médicos apresentados não são conclusivos. Um ponto que estou certo, o senhor vai ilustrar aos jurados quando interrogar a testemunha. Espero que não se importe da opinião dele ser admitida agora. Claro que não. Dr. Stone, Willie Santiago morreu envenenado? Absolutamente. Está a par de que os relatórios do laboratório e do legista não mostram traços de veneno? Sim, estou. Então como justifica... Há literalmente dezenas de toxinas que são virtualmente não detectáveis, tanto no corpo humano quanto em tecido. A natureza da acidose é a prova convincente neste caso. Obrigado, senhor. Doutor, é possível uma pessoa ter certa reação e estar em certa condição que possa apressar o processo de acidose? Comandante, é possível? É possível. Quais poderiam ser essas condições? Se a pessoa teve um problema coronário ou distúrbio cerebral, o processo seria mais rápido. Comandante, se eu tivesse problema coronário e um trapo perfeitamente limpo fosse enfiado por minha garganta abaixo, seria possível minhas células continuarem a queimar açúcar depois do pano ser removido? Teria de ser um problema muito sério. E se o problema coronário desse sinais muito fracos, esses sinais poderiam escapar ao médico durante exame de rotina? É possível, mas ainda haveria sintomas. Que tipo de sintomas? Há centenas de... Dores no peito? Sim. Falta de ar? Sim. Fadiga? É claro. É sua assinatura, doutor? É sim. Esta é uma ordem para o Praça Santiago ser posta em funções restritas. Quer ler suas anotações à mão no fim da página, por favor, doutor? Exame inicial, negativo. Paciente reclama de dores no peito, respiração difícil e fadiga. Proibido de correr mais de 8 quilômetros durante uma semana. Comandante, não é possível que Santiago tivesse um problema coronário sério e foi esse problema e não um veneno misterioso que causou a aceleração da reação química. Não. Não é possível? Não. Eu pessoalmente examino cada homem minuciosamente. O Praça Santiago foi considerado como de saúde perfeita. É por isso que tinha que ser veneno, não é, doutor? Porque Deus sabe que se desse um homem com problemas coronários como de saúde perfeita para as suas funções e esse homem morresse do coração, teria muito o que responder, não é, doutor? Protesto, que não se registre. Aceito. Sem mais perguntas, Excelência. Dr. Stone, o senhor tem diploma para praticar medicina há 17 anos. O senhor é licenciado em medicina interna, clínico geral chefe de um hospital que já atendeu 5.426 pacientes. Em sua opinião de médico e profissional, Willie Santiago foi envenenado. Meritíssimo, objeção ao depoimento do Dr. Stone. Pedimos que seja retirado do registro e ainda solicitamos que a corte faça aos jurados não considerarem esse depoimento. Objeção negada, defensora. Excelência, a defesa contesta vigorosamente e requisita uma conferência para que Vossa Excelência possa ter a oportunidade de rediscussão da negativa antes de emitir seu parecer. A objeção da defesa foi ouvida e indeferida. Mude para reconsiderar. Sua objeção está registrada. A testemunha é especialista e a corte ouvirá sua opinião. Dr. Stone, em sua opinião, médico profissional, Willie Santiago foi envenenado? Foi. Obrigado, senhor. Sem mais perguntas. Dispensado, comandante. Excelência, nos reservamos o direito de chamar testemunhas para a réplica. A acusação encerra. Ficaremos em recesso até às 10 horas, de segunda, dia 19, hora em que a defesa chamará sua primeira testemunha. Todos de pé. Protesto vigorosamente. O que foi aquilo? Objeção. Negada. Não. Eu protesto vigorosamente. Ah, bom. Vigorosamente protesto e peço que reconsidere. Ficou registrado. E fez o júri achar que temos medo do médico. Protestamos uma vez para dizer que não é criminologista. Continuou protestando e fez o nosso interrogatório parecer truque de advogado barato. Há uma diferença entre a lei no papel e a lei no tribunal. Santo Deus, fez o juiz declarar o médico um perito. Senhor, ela cometeu um erro. Não vamos revivê-lo. Ah, eu vou telefonar para minha mulher. Vejo vocês à noite. Por que odeia tanto os dois? Agrediram alguém mais fraco. Só isso. Tudo mais nesse caso não passa de balela pura. Eles torturaram e atormentaram um rapaz mais fraco. Não gostavam dele, por isso o mataram. E por quê? Porque não podia correr muito rápido. Chega. É melhor tirar a noite de folga. Ah, me desculpe. Não, eu concordo. Trabalhamos direto, 20 horas por dia, nas últimas 3 semanas e meia. Tire a noite de folga. Vá ver sua esposa, sua filha. Joe, vá fazer o que... O que você sempre faz nos dias de folga? Que dia é amanhã? Sábado. Começamos às 10. Por que gosta tanto dos dois? Porque eles nos defendem. Eles garantem que nada vai nos acontecer enquanto estiverem de guarda. Não se preocupe com o médico. O julgamento começa a segunda. Atenção! Dois fora! Do lado esquerdo, Kirby não vai conseguir, hein? Ele não vai alcançar. E com isso, jogo termina como havia começado. Uma grande luta. Foi realmente um esforço muito grande das duas partes, mas que resultou no que todos viram. Desculpe o incômodo, eu devia ter ligado antes. Não, não, eu só estava assistindo o jogo. Entra. Eu estava pensando em como iria reagir se convidasse você para jantar hoje. Está me convidando para um encontro? Não. Parece que você está me convidando para sair. Não, eu já fui convidado para sair antes e foi igualzinho. Gosta de frutos do mar? Eu conheço um lugar ótimo. Tudo bem. Meu terceiro caso foi bebedeira e desordem. Durou 9 semanas e eu juntei 31 pessoas que estavam no bar. 9 semanas numa causa dessas? O que o promotor oferecia? 15 dias. Você arrancou a melhor parte dele. É, e aí foi parar na corregedoria. A culpa foi dele. É, mas por isso eu ganhei 2 medalhas por mérito e ainda ganhei 2 comendas. Por que sempre me dá o seu currículo? Porque quero que me ache uma boa advogada. Eu acho. Não acha, não. Você é um advogado excepcional. Eu observei os jurados, eles respondem a você. Gostam de você. Você consegue convencê-los e sei que Dawson e Downey vão acabar devendo a vida a você. Joe, eu acho... Eu acho que devia se preparar para o fato de que vamos perder. A argumentação inicial de Ross foi toda verdadeira. Vamos fazer de conta que realmente importe à corte que os dois receberam uma ordem. Eu não posso provar o que aconteceu. Continuaremos fazendo o que temos feito, dando nosso show, mas no fim do dia, tudo o que teremos será o testemunho de 2 pessoas acusadas de assassinato. Vamos achar Marcus. John, nós vamos perder. E nós vamos perder, feio. Cabo Jeffrey Barnes, dos Fuzileiros Windward, base de Guantánamo, Cuba. Cabo Barnes, cite alguns motivos pelos quais um fuzileiro receberia código vermelho. Chegar tarde para as reuniões do pelotão, manter o alojamento em desordem, cair numa corrida. Já recebeu o código vermelho? Sim, senhor. Estávamos em treino de assalto e minha arma escorregou. Fazia um calor muito forte e minhas mãos estavam suadas. E esqueci de usar a resina conforme me ensinaram. O que aconteceu? Naquela noite, os caras do meu pelotão jogaram um cobertor em mim e se revezaram me dando socos por 5 minutos. Aí puseram cola em minhas mãos. E até que deu certo, sabe por quê? Nunca mais derrubei a arma. O Praça Santiago chegava atrasado para as reuniões? Sim, senhor. Seu dormitório ficava em desordem? Sim, senhor. Alguma vez ele caiu numa corrida? Sempre caía, senhor. Ele alguma vez, antes da noite de 6 de setembro, recebeu código vermelho? Não, senhor. Nunca? Não, senhor. Recebeu o código vermelho porque as mãos estavam suadas. Por que Santiago, um peso para sua unidade, não recebeu um? Dawson não permitiria, senhor. Dawson não permitiria. Os caras falavam de Santiago, mas não se aproximavam dele. Tinham medo de Dawson, senhor. Objeção. Testemunha especulando. Eu refaço. Jeffrey, alguma vez teve vontade de dar código vermelho em Santiago? Sim, senhor. Por que não deu? Porque Dawson me bateria, senhor. Obrigado. O capitão Ross vai lhe fazer umas perguntas. Cabo Barnes. Eu tenho aqui o livro de instruções da Marinha para treinamento. Conhece este livro? Sim, senhor. Já o leu? Sim, senhor. Ótimo. Ponha na página do livro que fala em código vermelho, por favor. Senhor... Este livro não menciona código vermelho. Senhor, código vermelho é um termo que usamos, quer dizer, lá na base. Eu não sei se ele está... Já é o suficiente. No livro de instruções da Companhia Windward, da Baía de Guantánamo, Cuba, imagino que se encontre a definição de código vermelho nesse livro. Eu estou certo? Não, senhor. Não? Cabo Barnes, eu sou da Marinha. Não há livro, nenhum manual, panfleto, lista de ordens e regulamentos que me façam saber, como fuzileiro, que um de meus deveres é aplicar código vermelho? Não, senhor. Nenhum livro, senhor. Sem mais perguntas. Cabo, vire na página deste livro onde diz ficar o refeitório, por favor. Tenente Keff, isso não está no livro, senhor. Quer dizer que com todo esse tempo na base nunca fez uma refeição? Uma não, senhor. Três refeições diárias. Eu não compreendo. Como sabia onde era o refeitório se não está no livro? Acho que eu ia atrás do pessoal na hora do rancho, senhor. Sem mais perguntas. Cabo Borges está dispensado. Obrigado, senhor. Sábado à noite, vamos rever as perguntas a Kendrick. Eu quero acabar com esse sujeito. We're excited to see you. Things won't be the same. Hey, next time you see me. Oi, Luta. Almirante, como vai a grande causa? Tô trabalhando feito um louco. Você sempre trabalha muito. É, tô levantando poeira. Só vai terminar quando a poeira sentar. Concordo com você. Só termina quando a poeira senta. É. Essa aí eu entro. Meu Deus do céu! Deixou a porta destrancada. Você me deu um susto danado. Continue dirigindo. Sabe o que está a sua intimação? Sei. E sei também que a vida de dois fuzileiros está em suas mãos. Se pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Mas como eu não posso, eu preciso ajudá-lo, tenente. E o que sabe? Eu sei de tudo. Foi código vermelho? Foi. E Kendrick deu a ordem? Eu. E foi testemunha? Eu não vi. Foi testemunha? Não. Então como sabe? Eu sei. Sabe coisa nenhuma. Ele nunca seria transferido daquela base. Jessup queria ele na base. Disse que queria treiná-lo. Eu tenho a transferência com a sua assinatura. Eu sei. Assinei na manhã que você chegou a Cuba, 5 dias depois de Santiago morrer. Eu vou conseguir um trato, algum tipo de imunidade com o promotor. E dentro de 4 dias vai aparecer e contar à corte exatamente o que disse a mim. Eu vou colocá-lo no hotel e vamos começar do princípio. Eu não quero tratos. E nem quero imunidade. Quero que saiba que eu não sinto orgulho do que fiz, nem do que estou fazendo agora. Onde ele está? No Downtown Lodge, na Northeast. Quero ele vigiado. Provavelmente não vai precisar. Código de identificação. Ele também disse que... 19273. Obrigada. Eu não tenho um desses. Você tem um? Danny. Aqui fala Joanne Galloway. Eu ele também disse que Jessup mentiu sobre o transporte da base. Jessup disse que o primeiro voo partia às 6 horas da manhã. E Markson disse que tinha um avião 7 horas antes. Foi impressionante. Ouviu o que eu disse sobre o voo? Ouvi. Sim, quando um voo sai, ele tem que ser registrado em algum lugar, não é? É, precisamos do registro do chefe da torre da base. Consiga. Vamos vencer. Joe, não fique entusiasmada. Não sabe nem o que Markson, nem o que o registro vão dizer. Concentre-se em Downing. Eu vou dizer ao Rosa em que pé nós estamos. Oi, Danny. Bom trabalho hoje, interrogando Barnes. Eu tenho Markson. Onde ele está? Num quarto de hotel na Northeast, guardado por 6 delegados federais. A transferência que Markson assinou é falsa. Jessup afirmou que o primeiro voo era 7 horas depois. Estava mentindo. Estamos checando o registro da torre. Quer alguma cerveja, coisa? Cerveja, por favor. Enquanto isso, vou colocar Kendrick para depor e me divertir um pouco. Tá legal. Eu tenho uma coisa para te dizer. Se você acusar Kendrick ou Jessup sobre o código vermelho, estará sujeito a uma corte marcial por má conduta profissional. E isto estará em cada pedido de emprego que você tenha que preencher, meu amigo. Markson não vai ter crédito, Danny. Ele é um louco. Não estou tentando intimidar você. Estou bancando seu advogado. Ah, obrigado, Jack. E eu digo que vocês todos são um bando de malucos e que esse tal código de honra de vocês não passa de uma titica. Não vem me incluindo com Jessup e Kendrick só porque usamos o mesmo uniforme. Sou seu amigo e estou dizendo, não acho que seus clientes devam ser presos, mas não sou eu que tomo essa decisão. Eu represento o governo dos Estados Unidos sem paixão e sem preconceitos. Meu cliente tem uma causa. Aqui está. Agora eu quero prevenir você que deve saber das possíveis consequências de acusar um oficial de marinha sem apresentar as provas devidas. Eu já fui informado. Você foi empurrado ao julgamento, Danny. Por todos nós. Por Dawson, por Galloway. Droga, praticamente forcei você. Foi jogado naquele tribunal pela memória de um advogado morto. Você é uma porcaria de jogador de softball, Jack! Os garotos vão ser condenados. Não dá mais para impedir. Tenente Kendrick, em sua opinião, o Praça Santiago era um bom fuzileiro? Eu diria que de nível médio. Tenente, o senhor assinou relatórios de conduta e eficiência de Santiago e em todos eles o considerou abaixo da média. É. O recruta Santiago estava abaixo da média. Mas não vejo por que pisar na sepultura do rapaz. É, agradecemos, mas está sob juramento e seria mais aconselhável o senhor se ater apenas à verdade. Eu estou a par do meu juramento. Tenente, aqui estão os três relatórios que o senhor assinou sobre o cabo Dawson. Dawson recebeu três notas excepcionais, mas no relatório feito em 9 de junho, o senhor o considerou abaixo da média. É sobre esse último conceito que queria falar. Por mim está bem. O conceito de Dawson na escola de infantaria foi excelente. O registro indica que desde então metade da turma foi promovida a cabo de primeira, enquanto Dawson permaneceu apenas como cabo. A promoção de Dawson não saiu por causa deste último conceito? Eu tenho certeza que sim. Lembra por que Dawson não recebeu nota tão baixa no conceito? Eu acho que não. Eu tenho muitos homens sob comando, tenente. Escrevo muitos relatórios. Tenente, lembra-se de um incidente envolvendo um praça, Curtis Bell, que foi apanhado roubando bebida do clube de oficiais? É, me lembro. Entregou Bell às autoridades adequadas? Eu tenho dois livros de cabeceira, tenente. O Código de Conduta da Marinha e a Bíblia. As únicas autoridades certas que conheço são o meu oficial em comando, Nathan Harry, Jessup e Deus Nosso Senhor. E não sabe, tenente, que posso mandar registrar que o senhor não reconhece esta corte como autoridade adequada? Objeção, argumentativa. Mantida. Mas cuidado, advogado. Relatou o Praça Bell a seus superiores? Eu sempre tive consideração pelo Praça Bell. Não queria ver a sua ficha manchada por uma acusação formal. O senhor preferiu aplicar a disciplina? Sim, na verdade fiz isso. Tenente, sabe o que é um código vermelho? É, eu sei. O senhor já mandou aplicar? Não, não mandei. Tenente, ordenou ao cabo Dawson e a dois outros homens que o Praça Bell não recebesse comida e que bebesse apenas água por um período de 7 dias. Isso é distorção da verdade, tenente. O Praça Bell ficou confinado ao alojamento. Lhe foram dadas vitaminas e suplementos e posso assegurar que em momento algum sua saúde ficou em perigo. O Praça Bell deve ter adorado. Mas ordenou o confinamento dele, não foi? Ordenou a negativa de comida. É, fiz isso. Para o senhor, esta forma de disciplina não seria código vermelho? Não. Se eu chamasse os outros 478 fuzileiros da base de Guantánamo a testemunhar, diriam que é código vermelho? Por favor, excelência, a testemunha não pode afirmar o que 478 homens iriam dizer. Protestamos contra toda essa linha de interrogatório por ser argumentativa e irrelevante. Intimida a testemunha. O protesto está mantido. Tenente Caff, quero lembrá-lo. Está agora interrogando um oficial da Marinha com uma ficha impecável de serviço. Obrigado, excelência. Tenente Kendrick, Dawson recebeu nota baixa na última avaliação porque o senhor soube que dava comidas escondidas para o Praça Bell? Objeção! Não tão rápido. Tenente? O cabo Harold Dawson tirou nota abaixo da média porque tinha cometido um crime. Crime? Que crime cometeu? Tenente Kendrick, Dawson deu comida a um praça faminto. Que crime ele cometeu? Desobedeceu uma ordem. E por que fez isso? Porque fez sua avaliação e tomou uma decisão sobre a saúde de um homem que conflitava com a sua, ele foi punido. não é verdade? O cabo Dawson desobedeceu uma ordem. É, mas não foi uma ordem real, foi? Afinal, estamos em época de paz. Ele não foi mandado defender uma colina ou avançar numa cabeça de praia. E, logicamente, um fuzileiro com a inteligência de Dawson pode decidir sozinho que ordens são importantes e que ordens podem ser, digamos, moralmente questionáveis. Tenente Kendrick, ele pode? Dawson pode decidir sozinho que ordens deve obedecer? Não, ele não pode. Só se não tivesse alimentado Curtis Bell, não é verdade? Eu não acredito. Sabe que é verdade, tenente. Objeção! Mantida. Tenente Kendrick, uma última pergunta. Se tivesse ordenado a Dawson que desse um código vermelho em Santiago... Ordenei especificamente aos homens que não tocassem em Santiago. Acha que ele ia desobedecê-lo de novo? Não responda isso, tenente. Não precisa. Já terminei. Tenente Kendrick, o senhor mandou o cabo Dawson e o soldado Downey darem Willie Santiago um código vermelho. Tenente Kendrick, o senhor... Não, não dei essa ordem. Obrigado. Então. Bom, tem um registro do chefe da torre naquela noite. Jessup está dizendo a verdade. O voo das 6 da manhã foi o primeiro a sair. Deixa eu ver isso. Fazendo serão hoje, tenente? Ah, sim. Não houve voo às 11 horas. Que truque você está tentando? O primeiro voo saiu de Guantánamo às 11 horas da noite e chegou à base de Andrews poucos minutos depois das 2 da manhã. Então, por que não está no registro do chefe da torre? Jessup. O que está dizendo? Ele falsificou o registro? Talvez não prove que o avião saiu, mas posso sim provar que um aterrissou. O registro de Andrews... Não vai achar nada no registro de Andrews. Ele pode fazer todo um voo desaparecer? Nathan Jessup está para ser nomeado diretor de operações do Conselho de Segurança Nacional. Você não chega até lá se não souber evitar algumas minas pelo caminho. Ele não vai conseguir evitar o seu testemunho. Ainda pretende me colocar no banco? Quinta de manhã, às 10 horas. Tem que haver alguém que testemunhe sobre o voo. Alguém da equipe de terra, qualquer um. Joe, essa não é a TWA. Não há uma escala regular de voo. Faz ideia de quantos aviões decolam e descem diariamente? Nenhum membro da equipe de terra vai se lembrar de um voo que desceu há 4 semanas. Como pode afirmar isso? Esqueçam o voo, esqueçam o voo. Nós vamos intimar Markinson e falaremos da recusa de Jessup em transferir Santiago. E ele confessará a transferência forjada. Isso e o testemunho de Downing serão o bastante. Soldado Downey, por que entrou no quarto de Santiago na noite de 6 de setembro? Para dar em Santiago um código vermelho, senhora. E por que ele deu um código vermelho? Eu recebi a ordem para dar código vermelho do comandante da companhia Windward, tenente Jonathan James Kendrick. Vai se sair bem. Acha que voltaremos logo ao nosso pelotão, senhora? Tenho certeza. Se lembra da ordem das perguntas? Sim. Tem certeza? Tenho. Use palavras curtas. Tá. Palavras longas confundem ele, entende? E fale bem devagar. Poxa, eu vou devagar. Tá bom, tá bom. E dispense ele rápido. Joanne. Calma, vai se sair bem. Prezados senhores e senhora Santiago. Eu era o subcomandante de William. Conheci seu filho vagamente. Ou melhor, eu sabia o nome dele. Em pouco tempo, o julgamento dos homens acusados de terem matado seu filho estará encerrado. 7 homens e 2 mulheres que jamais o conheceram tentarão lhe explicar por que William foi morto. De minha parte, fiz o possível para trazer a verdade à tona. E a verdade é esta. Seu filho morreu por um único motivo. Não fui bastante forte para impedir. Sinceramente, Tenente Coronel Matthew Andrew Markinson, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Soldado, eu quero que nos diga pela última vez. Por que foi ao quarto de William Santiago na noite de 6 de setembro? Um código vermelho foi ordenado pelo comandante do pelotão, tenente Jonathan James Kendrick. Obrigado. Sua testemunha. Soldado, na semana de 2 de setembro, o diário coloca você no posto 39 até 4 horas. Está correto? Tenho certeza, o diário é muito bem mantido. Qual a distância do posto 39 até a companhia Windward? Não tão longe, senhor. Uma caminhada. Qual a distância de jipe? Aonde ele quer chegar? 10 ou 15 minutos, senhor. Já teve que ir a pé? Sim, senhor, naquele dia, sexta-feira. No praça picape. É como chamamos o cara que nos apanha e nos deixa nos postos e que traz garotas da cidade de Nova York. O praça picape teve um pneu furado bem no 39. O pneu furou e não tinha step. Então tivemos que correr até o alojamento. E se são 10 ou 15 minutos de jipe, eu imagino que chegue em uma hora a pé, não é verdade? Picape e eu fazemos em 45 minutos, senhor. Nada mal. Você disse que sua agressão ao Praça Santiago foi resultado de uma ordem que o tenente Kendrick lhe deu em seu alojamento às 4h20, estou certo? Sim, senhor. Mas acabou de dizer que não chegou ao alojamento antes de 4h45. Como? Se chegou ao alojamento só às 4h45, como podia estar lá às 4h20? Bom, o pneu furou e... Alguma vez ouviu de verdade o tenente Kendrick ordenar um código vermelho? Bom, o Hal disse que... Soldado, realmente ouviu o tenente Kendrick ordenar um código vermelho? Não, senhor. Por favor, excelência, eu quero pedir um recesso à corte para falar com meu cliente. Por que foi ao quarto de Santiago? A testemunha tem direitos. Os direitos da testemunha já foram lidos, capitão. A pergunta será repetida. Por que foi ao excelência. Quarto de Santiago? Hal. O cabo Dawson lhe disse para dar um código vermelho em Santiago? Hal. Não olhe para ele. Hal. Soldado, responda a pergunta do capitão. Sim, capitão. Eu recebi ordem do meu líder de pelotão, o cabo Harold W. Dawson, Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos, e obedeci. Onde acha que ele está? Quanto ao Tony, não importa. Foi uma ordem recebida de Kendrick. Não importa que ele não tenha ouvido. Ele não distingue um do outro. Danny, eu sinto muito. Não se preocupe. Eu estava conversando com o Sam e o que temos que fazer realmente é convocar testemunhas sobre a ordem implícita. Quem sabe colocar Downey de volta para depor antes de chegarmos a Dawson? Quem sabe com esforço possamos acusar Dawson pelo assassinato de Kent. Está bêbado? Pra cachorro. Tô. Eu vou fazer café, ainda temos muito trabalho hoje. Ela vai fazer café. Que gentil. Downey não estava no seu quarto. Nem estava lá. Uma beleza de informação importante, não acha? Danny foi uma derrota. Eu lamento. Mas vamos corrigir e continuar com o Markinson. Markinson está morto. Realmente temos que aplaudir os delegados federais. Ele não se enforcou com os cordões dos sapatos, nem cortou os pulsos com uma faca escondida. Esse cara vestiu seu uniforme completo, ficou no meio do quarto, puxou uma pistola aniquilada de seu coltre e meteu uma bala na boca. Aí, como parece que estamos sem testemunhas, eu resolvi beber um pouco. Ainda acho que podemos vencer. Você deveria beber um pouco. Nós iremos ao juiz amanhã de manhã e levaremos um pedido de adiamento de 24 horas. Por que a gente faria isso? Para intimar o coronel Jessup. O quê? Me escuta um instante. Não. Por favor, me escuta. Não, não, eu não vou ouvir. Eu não quero ouvir. Seu entusiasmo é contagiante e inútil. O soldado Dowling precisava de um advogado hoje. Você é muito covarde. Vai usar o que aconteceu hoje como desculpa para desistir. Tá acabado. Por que pediu a ordem de transferência, Jessup? O quê? Em Cuba, por que pediu a ordem de transferência, Jessup? Qual é o problema? Eu queria a maldita ordem de transferência. Besteira! Você podia tê-la obtido ligando para qualquer pessoa no Pentágono. Você não queria a ordem de transferência. Você queria ver a reação de Jessup quando pediu a ordem de transferência. Você teve instinto e Markinson o confirmou. Droga, coloca Jessup no banco e termina essa causa. Que bem poderia acontecer botando Jessup no banco? Disse a Kendrick para ordenar o código vermelho. Ele disse? Que ótimo! Por que você não me falou? Claro, você pode provar isso. Ah, me desculpe, eu sempre me esqueço que você estava doente quando fez a faculdade de Direito. Pode colocá-lo no banco e arrancar isso dele. Oh, arrancar dele? É, sem problema, tiramos dele. Coronel Jessup, não é verdade que ordenou o código vermelho em Santiago? Olha, estamos... É, seu tempo acabou. O que temos para os perdedores, juiz? Para os acusados, uma bela prisão perpétua em Fort Leavenworth. E para o advogado de defesa, Kef, isso mesmo, uma corte marcial. Aí, garoto, depois de falsamente acusar um condecorado oficial da Marinha e cometer perjúrio, o tenente Kef terá uma longa e próspera carreira ensinando, quem sabe, datilografia numa escolinha vagabunda qualquer para senhoras. Obrigado pelo jogo, tá legal? Ou não seria melhor seguir o conselho do asno que veio da galáxia? Desculpe. Sim. Eu arruinei sua chance de ganhar o prêmio. Pare de limpar. Sam, pare de limpar. Quer um gole? Quero. Seu pai tem orgulho de você? Não se torture. Garanto que tem. Aposto como enche o saco dos vizinhos e dos amigos. Sam está na revista da escola. Está defendendo uma grande causa. Uma grande causa. Está fazendo argumentação. Acho que papai gostaria de ter me visto me formar na faculdade de Direito. Acho que ele teria gostado disso e muito. Já contei que escrevi uma tese sobre seu pai na faculdade? É? Ele era um dos melhores advogados. Sei. Ele foi. E se eu fosse Dawson e Downey e eu tivesse que escolher alguém para me defender nesta causa, eu escolheria você sem a menor sombra de dúvida. Devia ter se visto arrasando Kendrick. Convocaria Jesse para depor? Não. Acha que meu pai convocaria? Com as provas que temos? Nem um milhão de anos. E tem uma coisa que você não tem como escapar. Nem Lionel Caffey, nem Sam Weinberg são os defensores na causa Estados Unidos versus Dawson e Downey. Portanto, resta uma pergunta. O que faria? Joel, entra no carro! Joel! Joel! Joel! desculpas. Eu estava furioso. Eu peço desculpas pelo que eu disse. Vão convocar Jessup para depor. Então, o que sugere fazer? Eu atingiria Jessup com a transferência falsa. Quanto a isso, não temos testemunha. Tínhamos uma testemunha. Testemunha morta. Nas mãos de um advogado mais fraco, seria problema. Olha só. Ontem à noite se afogava em uísque. E agora quer levantar um prédio de um golpe só. Eu já estou revigorado. E não se levantem. Ótimo. Jessup mandou Kendrick dar código vermelho, Kendrick deu. E nossos clientes entraram neste caso para vencermos. Ele tem que dizer aos jurados que ordenou o código vermelho. E agora acha que pode convencê-lo a dizer? Eu acho que ele quer dizer. Eu acho que está furioso por ter que se esconder nessa. Eu acho que ele quer falar que tomou uma decisão de comando e pronto. Ele toma café da manhã a 300 metros de distância de 4 mil cubanos treinados para matá-lo. E ninguém vai lhe dizer como comandar sua unidade, muito menos um advogadozinho. Em seu uniforme de bicha, nós vamos sacudi-lo, colocá-lo na defensiva e levá-lo onde ele está morrendo de vontade de ir. Isso é tudo? É o plano? Esse é o plano. E como vai conseguir? Não faço ideia. Cadê meu bastão? Cadê o quê? Preciso do bastão. Eu penso melhor com ele. Cadê o bastão? Eu coloquei no armário. Colocou no armário? É que eu andei tropeçando nele. Jamais coloque ele no armário. Ele pensa melhor com o bastão. Essa besteira. Eu quero ver como é que ele vai se sair. A situação vai ficar preta em certos momentos. Pretíssimo. Eu vou um instante ao escritório. Ele pensa mesmo melhor com bastão. Chamadas telefônicas de Guantánamo. Sam, eu quero que faça uma coisa pra mim. O que está vendo? Vou à base Andrews. Os caras. Conseguiu. Escuta, vamos conversar um instante. Tá. Como se sente? Bem, eu acho. Jessup vai estar muito ocupado hoje. Olha, Danny. No seu interrogatório, se sentir que não vai dar em nada, se sentir que ele não vai falar, não o pressione. Pode se encrencar. Eu trabalho na corregedoria e sei que você pode se meter numa grande encrenca. Senhora, Capitão Galloway não está sugerindo que eu amoleça como testemunha material? Se acha que não consegue pegá-lo, sim. Todos de pé. Cadê o Sam? Já está chegando. Chame sua primeira testemunha. Onde ele está? Ele vai chegar, não se preocupe. Tenente, chame sua testemunha. A defesa chama o coronel Nathan Jessup. Coronel Jessup, levante a sua mão direita, por favor. O senhor jura solenemente que o testemunho que vai dar nesta corte será a verdade, toda a verdade, nada além da verdade, com a ajuda de Deus? Sim, eu juro. Quer sentar-se, por favor? Diga seu nome, patente e posto atual para registro, por favor. Coronel Nathan R. Jessup, oficial em comando, Marinha, Forças de Terra, Baía de Guantánamo, Cuba. Obrigado, senhor. Ele não chegou. Coronel, quando soube da carta de Santiago ao SNI, teve uma reunião com os seus dois oficiais. Não é verdade? É. O comandante de pelotão, tenente Jonathan Kendrick, e o subcomandante, tenente coronel Matthew Markinson. É. E, no momento, o coronel Markinson está morto, não é? Objeção. Gostaria de saber a que se refere o advogado de defesa. Eu apenas estou dizendo que o coronel Markinson não está mais vivo. O coronel Jessup não precisava vir a esta corte para dar essa informação. Não tinha certeza se as testemunhas sabiam que há dois dias o coronel tirou a vida com a pistola calibre 45. As testemunhas sabem, a corte sabe, agora os jurados já sabem. Agradecemos por ter trazido a nossa atenção. Continue, tenente. Sim, senhor. Coronel, nessa reunião deu uma ordem ao tenente Kendrick, não foi? Eu disse a Kendrick que falasse aos homens para não tocarem em Santiago. E deu a ordem ao coronel Markinson também? Eu mandei Markinson transferir Santiago da nossa base imediatamente. Por quê? Achei que sua vida correria perigo se o conteúdo da carta se espalhasse. Grande perigo? E existe outro tipo? Coronel, temos a ordem de transferência que o senhor e o coronel Markinson assinaram para que Santiago saísse de Guantánamo no avião das 6 da manhã. Era o primeiro avião a sair da base? O das 6 horas era o primeiro voo a deixar a base. O senhor veio de avião a Washington hoje, não foi? É. Noto que está usando seu uniforme completo para aparecer aqui hoje na corte. Tal como o senhor, tenente. E usou o uniforme no avião? Excelência, esse diálogo é relevante para o andamento do trabalho da defesa? A defesa não teve oportunidade de ouvir a testemunha, excelência. Pede ampliação de tempo. Uma ampliação muito pequena. Coronel, usei o uniforme de trabalho no avião. Mas trouxe o uniforme com o senhor? Sim. Pasta de dente, aparelho de barbear, roupa de baixo. Excelência. As cuecas do coronel são assunto de segurança nacional? Cavalheiros, é melhor chegar logo aonde quer, tenente. Sim, senhor. Coronel? Eu trouxe uma muda de roupa e alguns artigos pessoais. Obrigado. Depois da prisão de Dawson e Downing, na noite do dia 6, o dormitório de Santiago foi lacrado e suas coisas inventariadas. Duas calças de camuflagem, 3 camisas de manga comprida caqui, 3 pares de botas, 4 pares de meias verdes, 3 camisetas verdes... Excelência, a defesa pretende fazer perguntas relevantes. Tenente Kef, devo lhe pedir para ser mais direto. Por que será que Santiago não arrumou as malas? Façamos melhor. Voltaremos a isso em 1 minuto. Este é o registro das ligações telefônicas da sua base nas últimas 24 horas. Ao ser intimado para o Washington, o senhor ligou 3 vezes. São as chamadas em amarelo. Reconhece esses números, senhor? Liguei para o coronel Fitzhughes em Quantico, Virgínia. Queria que soubesse que eu estaria na cidade. A segunda chamada foi para pedir uma reunião com o senador Richmond da Comissão de Armamentos do Congresso. E a terceira ligação foi para minha irmã Elizabeth. Por que fez esta ligação, senhor? Achei que ela gostaria de jantar comigo hoje. Meritíssimo. Peço que pare de interromper. Excelência, são registros de telefonemas da base no dia 6 de setembro. E aqui estão 14 cartas que Santiago escreveu em 9 meses, pedindo, na verdade, implorando sua transferência. Ao saber da notícia de que finalmente ia ser transferido, Santiago ficou tão animado que sabe para quantas pessoas ligou? 0. Nenhuma. Nenhuma ligação para os pais avisando que vinha para casa. Nenhuma para um amigo pedindo para pegá-lo no aeroporto. Dormia em sua cama meia-noite. E de acordo com o senhor, ele ia sair num avião às 6 horas. Mas cada coisa que a ele pertencia estava pendurada no armário e dobrada em seu baú. O senhor sai por 1 dia, arruma as malas e dá 3 telefonemas. Santiago ia sair pelo resto de sua vida. E ele não ligou para ninguém. E ele não arrumou uma mala. Sabe explicar isso? O fato é que não haveria transferência e Santiago não iria a parte alguma, não é verdade, coronel? Objeção. Está claro que o tenente Keff pretende esta tarde difamar um oficial de marinha altamente condecorado, na tentativa desesperada de que pequenas irregularidades influenciem os jurados. A minha recomendação, senhor, é que o tenente Keff seja repreendido por sua conduta e a testemunha dispensada com nossas maiores desculpas. Negada. Excelência. Objeção registrada. Coronel? Acha engraçado, senhor? Não, não acho. É trágico. O senhor pode responder? Absolutamente. A minha resposta é que eu não tenho a menor ideia. Talvez fosse madrugador e gostasse de se arrumar de manhã. Talvez não tivesse nenhum amigo. Eu sou um homem educado, mas eu acho que eu não sei falar com clareza sobre os hábitos de viagem de William Santiago. O que realmente sei é que ele deveria sair da base às 6 horas da manhã. Agora, são estas as perguntas que me trouxeram aqui para responder sobre telefonemas e malas? É, diga, por favor, que tem mais, tenente. Esses 2 fuzileiros estão sendo julgados por suas vidas. Afirme que seu advogado não deixou suas vidas dependendo de uma conta de telefone. Tem alguma outra pergunta para mim, advogado? Tenente Keff? Tenente, tem mais algumas perguntas para esta testemunha? Obrigado, Danny. Eu adoro Washington. Por favor, ainda não o dispensei. O que foi que disse? Ainda não terminei de interrogar. Sente-se. Coronel. Como é? Apreciaria se se dirigisse a mim como coronel ao senhor. Eu fiz por merecer. A defesa se dirigirá à testemunha como coronel ao senhor. Eu não sei que droga de unidade você comanda. E a testemunha tratará esta corte de juiz ou excelência. Eu sei que fiz por merecer. Agora sente-se, coronel. O que quer discutir agora? A minha cor favorita? Coronel, o voo das 6 horas era o primeiro a sair da base? Sim. Mas não houve um voo anterior que chegou à base de Andrews às 2 da manhã? Tenente, eu acho que já falamos disso, não é verdade? Excelência, eis os registros dos chefes da base de Guantánamo e da base de Andrews. O diário de Guantánamo mostra que nenhum voo saiu às 11 da noite e o de Andrews não mostra nenhum voo aterrissando às 2 da manhã. A defesa deseja que se registre como prova. Eu não entendo. Está admitindo prova de um voo inexistente? Cremos o contrário, senhor. A defesa chama os aeronautas O'Malley e Antônio Rodrigues, que estavam trabalhando em terra na base de Andrews no dia 7 de setembro. Esses homens não estão na lista. Testemunhas de réplica, excelência, chamadas para refutar depoimento logo após o interrogatório. Ouviremos todas elas. Que coisa ridícula. Coronel, há poucos minutos... Cheque o registro da torre, santo Deus. Chegaremos lá, só um instante. Há pouco o senhor disse ter ordenado ao tenente Kendrick que Santiago não era para ser tocado. Isso mesmo. E o tenente Kendrick entendeu o que o senhor queria? Claramente. Há alguma chance de Kendrick ignorar a ordem? Ignorar a ordem? Há alguma chance de ter se esquecido? Não. Há alguma chance de Kendrick sair do seu gabinete e dizer: o velho está errado? Não. Quando o tenente Kendrick falou ao pelotão e ordenou que não tocassem em Santiago, alguma chance de o ter ignorado? Já serviu numa unidade de infantaria, filho? Não, senhor. Já serviu numa frente de combate? Não, senhor. Já deixou sua vida nas mãos de outro homem? Ou pediu para ele deixar a vida dele nas suas? Não, senhor. Obedecemos ordens, filho. Obedecemos ordens ou pessoas morrem. É simples assim. Você me entendeu? Sim, senhor. Ficou entendido? Claramente. Coronel, só mais uma pergunta antes de chamar os aeronautas O'Malley e Rodrigues. Se deu uma ordem para não tocar em Santiago, e suas ordens são sempre cumpridas, então por que Santiago estaria em perigo? Por que seria necessário transferi-lo daquela base? Santiago era um fuzileiro abaixo da média. Ia ser transferido porque... Não ele... foi o que disse. Disse que ele ia ser transferido por estar em grande perigo. Isso é correto. O senhor disse em perigo. Eu disse grande perigo. O senhor respondeu, existe outro tipo. Eu me lembro do que disse. Eu posso pedir ao oficial da corte para ler para eu o senhor. Eu sei o que eu disse. Não preciso que ninguém leia para mim o que eu disse. Por que as duas ordens? Fosse... Coronel? Às vezes, os homens tomam decisões por sua conta. Não, senhor. É um minuto. O senhor disse que seus homens jamais tomam decisões por sua conta. Que seus homens obedecem ordens ou pessoas morrem. Sendo assim, Santiago não poderia estar correndo perigo, não é, coronel? Seu arrogante filho da mãe. Excelência, um recesso, por favor. Queria uma resposta à pergunta, juiz. A corte aguardará uma resposta. Se o tenente Kendrick deu ordem para que ninguém tocasse em Santiago, então por que devia ser transferido? Coronel? O tenente Kendrick ordenou um código vermelho porque foi exatamente o que ordenou que Kendrick fizesse. E quando ficou ruim, jogou a culpa nesses dois. E Markinson forjou a ordem de transferência. Excelência, o senhor forjou um registro de voo e quase um médico. Agora eu pergunto, coronel Jessup, o senhor ordenou o código vermelho? Não precisa responder. Eu respondo a pergunta. Você quer respostas? Eu acho que tenho direito. Você quer respostas? Eu quero a verdade. Não pode suportar a verdade. Filho, vivemos num mundo com divisas e elas têm que ser guardadas por homens armados. E quem vai fazer isso? Você! Você, tenente Weinberg! Eu tenho uma responsabilidade maior do que possa tentar entender. Você chora por Santiago e difama os fuzileiros. Você tem esse luxo. Tem o luxo de não saber o que eu sei. A morte de Santiago, embora trágica, provavelmente salvou vidas. E a minha existência, embora grotesca e incompreensível para você... salva vidas! Você não quer a verdade porque está no seu subconsciente. Não se fala dela nas festas. Você me quer naquela cerca. Você precisa de mim naquela cerca. Nós usamos palavras como honra, código, lealdade. Nós usamos essas palavras como a espinha dorsal de nossa vida, defendendo alguma coisa. Você as usa só como piada. Eu não tenho tempo nem o desejo de me explicar... Há um homem que se levanta e dorme sob o manto da real liberdade que eu garanto e as perguntas da maneira como eu as dou. Eu preferia que você me dissesse obrigado e fosse embora. Do contrário, eu sugiro que pegue uma arma e fique de sentinela. Seja como for, eu não ligo a mínima para tudo aquilo que você tem direito. Ordenou o código vermelho? Eu cumpri com o dever! Ordenou o código Pode vermelho! Pode ter toda certeza que sim! Excelência, eu sugiro que o júri seja dispensado para podermos passar imediatamente a uma sessão secreta de acordo com o artigo A-39. A testemunha tem seus direitos. Capitão Ross? Jack? Que os jurados se retirem para a antessala e aguardem instruções. De pé! Mas que diabo é isto? Coronel, o que está vendo? Eu cumpri o meu dever e eu o faria de novo. Eu vou pegar um avião e voltar para a minha base. Não vai a lugar nenhum, coronel. Segurança acompanha o coronel. Sim, senhor. Capitão Ross. Mas que diabo é isso? Coronel Jessup, tem o direito de permanecer em silêncio. Eu estou sendo acusado de um crime. Contra o senhor, é do que se trata? A procuradoria. Eu estou sendo acusado de um crime? Não precisa responder a mais nenhuma pergunta. É engraçado. Caso prefira, poderá escolher um advogado de defesa. Isto é, eu vou arrancar a sua cabeça e seus olhos e mijar no seu crânio. Você encarou o fuzileiro errado. Coronel Jessup, entendeu os direitos que acabei de ler para o senhor? Gentinha nojenta. Não tem ideia de como defender uma nação. Só conseguiu enfraquecer o seu país hoje, Kef. Foi só o que fez. Colocou as vidas das pessoas em perigo. Durma bem, filho. Não me chame de filho. Sou advogado e oficial da Marinha dos Estados Unidos. E você está preso, seu filho da puta. A testemunha está dispensada. Corte de Justiça da Marinha. Todos de pé. Já chegaram a um veredito? Sim, Excelência. Cabo Harold Dawson e soldado Downey. Da acusação de assassinato, o júri os considerou inocentes. Da acusação de conluio para cometer assassinato, os jurados os consideraram inocentes. Da acusação de conduta inadequada a um fuzileiro dos Estados Unidos, os jurados consideraram os réus culpados conforme os fatos. O tempo que passaram na prisão já foi o suficiente e será providenciada a sua baixa desonrosa do Corpo de Fuzileiros. Julgamento encerrado. Todos de pé. Quer dizer? Eu não entendo. O coronel disse que ordenou o código vermelho. Eu sei. O coronel Jesp disse que ordenou o código vermelho. O que nós fizemos de errado? Não é tão simples. O que fizemos de errado? Não fizemos nada de errado. Fizemos, sim. Nós devemos lutar por pessoas que não conseguem se defender. Nós devíamos ter lutado pelo Willy. Tenente Caffrey, tenho que levar estes dois para preencher documentos legais. Harold. Senhor? Não precisa de divisas para ser honrado. Sentido! Tem um oficial presente. Os aeronautas O'Malley e Rodrigues, o que esses dois homens realmente iam testemunhar, Danny? Se eu não estou enganado, os dois iam testemunhar sob juramento que não se lembravam absolutamente de nada. Testemunhas fortes. E simpáticas também, não é isso? Eu te vejo por aí. Tenho que ir prender Kendrick. Dê lembranças minhas a ele. Eu dou.